italiana. Incomoda meu estômago como se fosse cólera. Eu consigo tolerar, sou eu quem não posso errar. Fora os obstáculos, eu sou da cidade luz. Você é tão bucólica, planta vida, colhe fato. Sobre a arte eu faço história, vou comprar uma 9, cara. Vou encontrar o X9 para atirar na boca, vale. Nunca mais vai ter uma cara. Sorry se eu falhei, Barbie. Fiz o seu velório tarde, usa meu memory card. De verdade, se ela pensa assim. Se você não me deu a mão, como puxar pra cima? Assim cê quebra firme. Tira água desse mar, dessa sua garrafinha. Se eu tiver preso, então que água vai mover o moinho? Eu tô com a nova fé. Eu não subo mais na árvore, eu chacoalho o pé. Eu sou molho, eu tenho fogo, eu sou seu suco fresh. Joga no Google qual que é o flow que eu uso. Eu sou Goku, eu sou aquele pivete. Eu só queria ser o brau do artigo 57. Fazer a boa ir pra Noronha pra curtir de férias. Aquela hora da novela que o papel inverte. Lamentável, vamos aí que vai chover de verme. Eu não quero ser um exemplo, monstro se diverte. Eu sou o vento, tu me sente até quando não enxergo. Seu oxigênio se matar e a mim o mundo inferno. Jesus sabia o tempo todo, gata, fica esperta. O demônio sempre tem, vem com o truque certo. Eu sou aquele Bob Marley, lembrem 67. Pra tu só tenho um serviço, diz que sexo. Eu geralmente mudo o jeito de quem me observa. Mesmo muito sério, muito sério. Eu sinto às vezes não sou eu que manipulo os velhos. Eu já quis virar um clichê, fazer o dinheiro certo. Mas quando eu vejo vocês eu sinto a quinta série. Mas vocês estão certo mesmo, errado eu sou sério. Paulo Coelho, eu sou o guerreiro que ilumina o cérebro. Não que eu seja inteligente, mano, é tudo merda. Um criador de conteúdo, eu te prendi na série.